Olá, eu sou o Bessa e estou aqui com o Skyper. E aí? Bom, Skyper, hoje aqui nós vamos continuar a nossa história aí, né? Nossas memórias de um jogador de jogos de Star Wars. No vídeo passado, nós falamos sobre os jogos até 2007. E hoje, nós vamos tratar daqueles jogos lançados de 2008 até os dias atuais. Você já disse aí, já proclamou todo o seu amor pelos jogos Lego. O último lançado em 2016, que você não jogou, então a gente não vai falar aqui porque eu também não joguei. Mas você jogou aquele de 2007. Só que agora, pra mim, cara, a gente vai entrar numa onda dos melhores jogos de todos os tempos de Star Wars. Fora o Republic Commando e fora o Star Wars Battlefront 1 e 2, né? A onda de melhores jogos e aí tá o quê no meio? Kinect? A gente vai chegar lá. Em 2008, nesse mesmo ano de 2008, saiu aquele que pra mim é uma obra de arte. Star Wars The Force Unleashed 1. Se pá, melhor jogo de Star Wars já feito, embora não joguei o 2. Então, a gente vai chegar no 2 lá. Mas cara, esse Star Wars The Force Unleashed 1 é uma verdadeira obra de arte. Que jogo maravilhoso. O personagem principal é ótimo. As companions ali, né, quem segue o personagem principal é maravilhoso, é tudo ótimo nesse jogo, cara. Não tem uma coisa que você diga, putz, isso aí é ruim. Não existe, não existe. O jogo já começa com as duas pernas, com os dois pés no seu peito, cara. O jogo te deixa controlar o Darth fucking Vader. Cara, é muito louco. Tá vindo as memórias aqui, tipo assim, é muito foda mesmo, velho. Quando eu joguei ele pela primeira vez, foi em 2010, talvez, 2009, talvez. Cara, não, foi 2009. É excelente, cara, é excelente, é muito gostoso. Star Wars The Force Unleashed 1. É um jogo que tudo nele é perfeito. A duração é perfeita, os gráficos é perfeito, dublagem é perfeita, pô, tudo, a história é perfeita, cara, a história, mano, cara, que isso. Você jogou no PC, PS3 ou PS2 ou 360? Vamos lá, o canal é Isso é PlayStation. No outro vídeo a gente falou aqui, né, que jogamos coisas no PC, no emulador de Nintendo 64, no Nintendo 64 e no Wii. Esse jogo, Star Wars The Force Unleashed, eu joguei ele no PC, no PlayStation 3 e no Xbox 360. Eu comprei esse jogo 3 vezes. Eu joguei ele, acho que só no PS... Eu acho que eu joguei no PS2 e no 360. Ele é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso. Ah, que saudade que me dá. A versão do PS2, ela não perde de nada, é só gráfico mesmo. Então você pode jogar ela tranquila que ela continua sendo muito boa. Recentemente ele foi lá pra retrocompatibilidade do Xbox One, né? Mas, sinceramente, caguei pro Xbox. Me disseram que era proibido falar de Xbox aqui. Mas é. Em 2009, saiu o também bom jogo Star Wars The Clone Wars Republic Heroes. Esse aí eu joguei no PlayStation 3, mas ele também tem no PlayStation 2, que foi o caso que você jogou, né? Foi a versão que eu joguei. Ele tem para outras plataformas também. Salvo engano, se eu abrir o meu Steam aqui, eu tenho ele no PC também. É um bom jogo, cara. Ele puxa aquela animação que é o do desenho, né? Aqueles traços que o desenho tem, né? Ou a animação tem, de Clone Wars. Tem uma história que meio que puxa ali entre a primeira temporada e a segunda temporada, se não me engano, ou antes mesmo do filme do Clone Wars, do filme animado do Clone Wars, pra primeira temporada, não vou lembrar direito a história, mas o jogo em si, né, é muito bom, cara. Eu preciso confessar aqui que eu achei esse jogo muito chato, cara. Que isso? Nossa, velho, eu joguei ele na época no PlayStation 2, eu achei ele muito chato, eu achei ele muito monótono. Eu nem sei porque, me parece o estilo de jogo que eu gostaria. Eu gosto muito desses jogos plataforma, um pouco de combate, mas esse jogo eu achei ele muito chato. Uma pena, cara, uma pena. Eu gosto muito desse jogo. É aquele típico jogo que você fica esperando uma continuação, né, mas infelizmente nunca veio. Possivelmente não deve ter dado lucro para os desenvolvedores, não deve ter dado do lucro para LucasArts, para Lucasfilmes, né? Mas eu acho um bom jogo, sim. E aí, 2010, engraçado, não joguei nada de Star Wars. Não saiu nada de Star Wars, né? Que estranho. Em 2011, saiu esse cara aqui. É o MMORPG que existe até hoje, né? O Star Wars The Old Republic. E ele veio com tanto marketing forte. Cara, se você vê os 3 primeiros cinemáticos desse jogo, você vai ficar de boca aberta, cara. Eles são maravilhosos. O Deceived, Betrayal e mais algum outro aí que eu não vou lembrar o nome. Eles são maravilhosos, assim. O jogo, ele é bom, ele é um jogo da BioWare, então você vai esperar muita, muita história, né? Bem focado em história. O PVP quase inexistente, salvo ali arenas e tal. E como é um jogo da BioWare, evidentemente, existe relacionamento amoroso entre aliens e entre humanos de mesmo sexo. É um jogo da BioWare. É um jogo da BioWare de Star Wars. Eles não quisiam fazer um KOTOR 3, digamos assim. Então, The Old Republic, ele meio que funciona como Knights of the Old Republic 3. E é um bom jogo. Só que ele não é Star Wars Galaxies. Ele não é tão bom quanto o Galaxies. Se o Galaxies fosse hoje em dia, com os gráficos que tem o The Old Republic, eu com certeza estaria jogando ele até hoje. O The Old Republic eu joguei muito, por muito tempo também. Joguei por 2 anos e meio. O Galaxies eu joguei por 3 anos e meio, ou acho 4 anos. É um bom jogo, mas é aquele jogo que, putz, cara. Adicionaram uma expansão nele, não teve? Cara, todo ano tem expansão. Eu sou assinante, eu sou inscrito lá no canal deles. E toda vez que rola um trailer novo, eu sinto vontade de jogar. Ele tá dentro do canon oficial agora? Quando a Disney comprou Star Wars, eles falaram, né? Olha, o que é canon? São os filmes e a animação The Clone Wars. E o que lançar a partir de agora? O Star Wars The Old Republic é uma coisa que, assim, nunca foi falado se ele tá no canon ou não. Só que por essa palavra aí da Disney, você já entende que o jogo não é canon. Se lançou expansão recentemente, pode ser canon. O jogo é de 2011. A Disney comprou quando? Em 2014? 2013? Sei lá. Ele não é mais canon, ele não é canon. Nunca foi canon. Quer dizer, ele foi canon antes da Disney comprar. É. Mas hoje ele não é mais canon, não. Ainda assim, é uma possibilidade. Não custa acreditar. Ele é realmente de uma época muito antes dos filmes, né? Coisa de 2000 anos, 1000 anos, sei lá. Muito antes dos filmes. É um bom jogo, cara. É um estilo mais animadinho, né? De gráficos. Bem parecido com The Clone Wars Republic Heroes, né? Coisa de desenho mesmo. Mas cartoon. Não é tão... Exatamente, mas cartoon não é tão fotorrealista, mas é um bom jogo. Simplesmente eu enjoei dele, ele não é Star Wars Galaxies. Confere pra mim esse 2011 mesmo, cara. Force Unleashed 2 lançou em 2011? Só ver aqui... 2010. Ah, olha aí, esqueci. Ah, eu falei que 2010 eu não joguei nada, impossível. 2010, então, um ano antes de Star Wars The Old Republic, lançou Star Wars The Force Unleashed 2. E eu lembro que eu fui, cara, com tanta sede ao pote, na loja de games aqui da minha cidade, comprar esse jogo. E quando eu cheguei em casa, botei ele no PlayStation 3. Primeira coisa que eu percebi, a cinemática de intro, né, aquelas letrinhas, né, de Star Wars, elas não tinham nenhum som. Cara, eu nunca liguei... Nenhum som, não tinha aquela musiquinha e tal. Cara, eu tava tão sedento pra jogar The Force Unleashed 2, porque eu já via os trailers antes, ficava maravilhado com ele, que eu nem liguei pra isso, cara. Nunca cheguei a trocar disco, sabe? Eu só queria saber de jogar isso. E aí passa o tempo, passa a primeira fase, passa a segunda fase, passa a terceira fase, vai passando as fases, e eu fui broxando de uma forma incrível, porque o Star Wars Force Unleashed 2, ele é um jogo belíssimo. Talvez ali junto de Uncharted 2 e The Last of Us, ele seja o jogo mais bonito do PlayStation 3. As cinemáticas de Force Unleashed 2 são maravilhosas, cara. Pra galera que tá no YouTube, assim que vocês terminarem de ouvir isso aqui, procura aí, ó. Star Wars The Force Unleashed 2 dublado. Vai aparecer aí um filme de 40 minutos, mais ou menos. Pera, o jogo era dublado? Não. Tem uma versão no YouTube de dublagem feita por fãs que é excelente e é tudo tirado de momentos de cinemáticas do jogo, Force Unleashed 2. Tem uma parte ou outra ali que é tirada do Force Unleashed 1, mas a maioria é do 2. O gameplay é o mesmo do primeiro, personagem é o mesmo do primeiro. Inclusive, cara, o Sam Witwer, que é o personagem principal dele, é o mesmo cara que dubla o Imperador Palpatine e o Darth Maul nas animações de Star Wars. O cara manda muito bem. Qual que é a história desse jogo? É a sequência do primeiro, cara. Não dá pra eu falar assim sem dar muito spoiler, sabe? Só que o primeiro, ele é tão bom, que o segundo, ele chega a ser broxante, cara. Ele não é a mesma coisa. Ele é muito inferior. O parzinho romântico lá do personagem principal é, tipo, É porque eu não queria dar spoiler aqui. Ah, sim. Com o final dos eventos ali do primeiro jogo, você entende que o personagem meio que acabou, meio que morreu. Aham. E no Force Unleashed 2, no segundo jogo, você vai desdobrando realmente o que é esse personagem. Pela minha memória, não explica muito bem, não diz exatamente o que ele é. Mas possivelmente, assim, ele pode ou não ser um clone. Cara, isso caga muito a história de Star Wars The Force Unleashed. Cara, não fica legal. Não é tão bom quanto o primeiro. Infelizmente, não é tão bom quanto o primeiro. Um clone seria capaz de usar a força? É, pois é. É porque eu tenho na cabeça ainda que o clone, né, é a cópia do Django. Eu sei que mudou mais pra frente. Não é exatamente o clone como a gente conheceu nas Guerras Clônicas. A minha relação com esse jogo é basicamente, cara, eu vi os trailers e eu achava, nossa, que foda, né? É, não tem pra PS2, então chora. Ele tem pra Wii, né? Não, mas na época eu nem sabia da existência do jogo. Eu nem sei que época que eu tinha Wii. Eu não lembro. Eu, sério mesmo, não lembro. Ele saiu pra PlayStation 3, pra PCs aí, consoles da Nintendo, até pra iOS ele saiu. De forma geral, o gameplay é até legal. Ele apresenta ali alguns inimigos diferentes e tal. Parece ser mais do mesmo, né? É, ele é mais do mesmo. E no que ele tem de diferente, ele repete até a última gota. Ser mais do mesmo não é o problema. Uncharted 2, por exemplo, ele é mais do mesmo do primeiro e inova em mais algumas coisas. God of War. God of War 2, né? Ele é mais do mesmo do que o primeiro e inova em algumas coisas. Manter o jogo na mesma pegada, né? Você ser fiel ao primeiro jogo não é um problema. O problema é quando você pega aquela inovação ali que você criou e bota pra você fazer repetidas vezes. Aí fica chato. Joguei ele no PlayStation 3. Esse aí eu não tenho no PC, mas ele também está sendo vendido na Steam. Em 2012, eu vou deixar você falar, cara, eu não vou ousar falar o nome desse jogo. A gente tem um jogo muito bom, eu me enganei, eu falei que, né, o The Force Unleashed 1 poderia ser o melhor da série, mas não, é esse, que é o Kinect Star Wars. Que leva uma pessoa a comprar um jogo de Kinect do Star Wars? Em minha defesa, eu vou dizer que eu tinha Xbox desbloqueado na época. Ah, tá. Então, saiu 10 conto. Eu também comprei. Na minha curta temporada de ter um Xbox 360, eu também comprei. Mas nunca joguei. Nunca tive a coragem de botar ele no console. Eu fui todo feliz, né? Contente e sorridente pra colocar o jogo no console. Coloquei. Jogo funcionou, beleza, né? Me posicionei na frente do Kinect e falei, você é um Jedi agora, é isso aí, velho. Jedi. E começou a dançar? É, e aí o jogo começa. E basicamente, braço do personagem buga toda hora, porque, né, o Kinect, ele é bugado, o Kinect não funciona direito, então você vê o personagem fazendo, colocando o braço pra trás, girando os braços, é extremamente bizarro. Então, quando você bate com o sabre de luz, às vezes funciona, às vezes não. Embora os Force Push da vida funciona bem até, não é tão ruim. Mas se o sabre de luz não funciona muito bem e só funciona isso, então aí fica tenso. E pra duelo, inclusive esse duelo online, nossa, cara, é horrível. Eu não sei se é bug nesse caso aí, cara. Pra mim é mais limitação técnica. Você não vê como isso, não? É, a má funcionalidade do Kinect. É, porque assim, o Kinect, ele, o primeiro lá, né? O primeiro Kinect, ele prometia muita coisa, mas na verdade era bem limitado, né? O que eu considero bug é literalmente o personagem fica lá todo com o braço todo bugado, assim, girando o braço lá. Muito bizarro. Ah, tá. Na verdade, assim, eu acho que se ele fosse lançado pro Xbox One, talvez seria um pouquinho melhor, né? Porque o Kinect 2, ele era um pouquinho melhor, não? Ah, eu acho que não ia mudar muita coisa, não. É, eu também tive o Xbox One, mas foi por um curto período também, porque logo depois eu comprei o PlayStation 4 e desde então é a minha plataforma de jogos favoritos. Tanto é que eu resolvi criar um canal aí no final do ano passado, que se chama Isso é PlayStation. Mas e aí, você chegou a terminar o Kinect Star Wars? Nada, joguei umas duas fases e eu falei, é, então, nunca mais quero jogar isso aqui na minha vida. Uma coisa que eu sempre vejo com esse jogo aí é aquela famosa dancinha do Han Solo. Aquilo ali existe mesmo? É um jogo? É uma cinemática? É o quê? É a gameplay do Dance Central. Não, mas isso aí tá no Kinect Star Wars também. Sim, então, é a gameplay do Dance Central dentro do Kinect Star Wars e é extremamente bizarro ver o do Han Solo dançar desse jeito. Cara, não quero ver esse manual. Ai, ai. por muitos e muitos anos, né, eu fiquei jogando só o The Old Republic como jogo de Star Wars. Se vocês não sabem, MMORPG toma muito tempo. A galera que joga Destiny aí, é mais ou menos isso aí, galera. Imagine você jogar Destiny 4, 5 horas por dia. Era eu jogando Star Wars The Old Republic, 4, 5 horas por dia. Chegou a um tempo nesse período aí que eu estava desempregado, então era 16 horas jogando The Old Republic. Arranja um emprego dentro do jogo. Arranjei um emprego dentro do jogo, exatamente, até porque nessa época aí eu vendia créditos de The Old Republic. Então, realmente, The Old Republic passou a me sustentar. Que foda. Eu fazia isso também em Star Wars Galaxies. É o sonho de todo mundo, né, velho? É mais ou menos, né? Em 2013, Star Wars Pinball foi lançado. Não é bem Star Wars Pinball, né? Eram mesas de Star Wars para um jogo de pinball. No PlayStation é o Zen Pinball 2, e em outras plataformas aí é conhecido como Pinball FX 2, alguma coisa assim. Ou Zen Pinball, não, é só Zen Pinball no PlayStation, eu acho. Nas outras plataformas é Pinball FX 2. As mesas de Star Wars, todas as mesas desse jogo de pinball são muito boas, cara. Eu não sou muito bom em jogos de pinball, né? Eu não entendo muito como é que são feitas as missões e tal. Eu joguei alguns jogos de pinball no PSP e joguei aquele do Windows XP. Eu gostava, cara, desses jogos de pinball de Star Wars. Nunca fui um dos melhores jogadores e tal, mas eu gostava bastante, achava bem divertido. Como eu disse, eu não entendo muito esse negócio de missões no jogo de pinball e tal, mas eu gostava. Era um interessante. Por muitos anos, era o único jogo de Star Wars que tinha no PlayStation 4, né? Até sair esses quatro jogos clássicos de Star Wars. E também até sair o famigerado Battlefront 2015, que eu jogo até hoje, né? Até momentos atrás, antes da gente gravar esse podcast aqui, eu jogo ele até hoje. Só que deixou muito a desejar, né? Com esse jogo eu tenho um problema sério. Porque quando eu ouvi que ia sair um novo Battlefront, e depois quando eu vi que não era igual o 2, que não era parecido com o 2, que não tinha muita coisa que o 2 tinha, tipo as batalhas de nave que eu já falei, eu meio que falei, não quero esse jogo não. Só que quando teve aquela, a primeira beta do jogo, nossa, eu virei a noite jogando. Nossa, eu joguei pra caralho aquilo. Mas ainda assim eu falei, não quero comprar esse jogo não. Tava eu e um amigo meu, eu espero que ele vá ouvir isso aqui, né, no formato MP3 ou no YouTube, o Cassal. Cara, a gente jogou isso aí no beta, né, no PlayStation 4, muito tempo. E eu lembro como se fosse hoje. Eu, principalmente, cara, eu quase chorei quando eu vi o Darth Vader pela primeira vez no videogame. É, aí você foi e morreu. Porque comigo foi mais ou menos assim, eu falei, caralho, Vader, morri. É, os heróis têm um poderzinho meio safado no jogo, né? É um jogo básico, esse é o problema dele. É um jogo muito básico, muito simples, você não tem muito o que fazer. É um Battlefield com skin de Star Wars, sem campanha, sem muita coisa mais do que simplesmente ir pra frente ali no multiplayer e matar. É um jogo só multiplayer, né? Você disse aí sobre a falta de batalhas de nave, né? Ele até tem, né? Tem. Mas não é... Não é igual, né? Não é igual. No Battlefront 2, você tinha uma coisa espetacular. Numa mesma batalha, você tinha ali a sua nave e também, né, podia ir pra uma base ali, sei lá, jogar como uma infantaria, como um soldado, né? Eu achava isso espetacular, cara. Eu achava isso muito legal. E Battlefront 2 não tem nada disso. Depois, eles criaram, assim, mapas divididos em fases. A primeira fase é no espaço, a segunda fase, né, com infantaria, com soldados, e a terceira fase de novo, com infantaria, com soldado, ou então com volta pra nave, como é uma das DLCs lá da Estrela da Morte. Até legal, cara, mas assim, depois desses quatro pacotes de DLC que o jogo teve, continuei achando ele muito pobre, apesar de jogar até hoje. Mas jogo até hoje exatamente porque eu sou um aficionado por coisas de Star Wars. Quando teve a Star Wars Celebration aí, eu fiz os dois vídeos lá, cheio de informações de Battlefront. É, eu vi. Fiz uma análise do trailer lá, tentei fazer ela o mais minuciosa possível. E todo o hype extremo pro lançamento do próximo jogo, cara. Infelizmente, ele vai demorar ainda aí 6-7 meses. Agora, tem duas perguntas que eu quero te fazer, Skyper. Depois de a gente ter falado todos esses jogos aqui, vamos relembrar. Super Star Wars, Star Wars Shadows of the Empire, Episódio 1 Racer, Episódio 1 Phantom Menace, Bounty Hunter, Jedi Starfighter, Clone Wars, Galaxies, cara, chega até a lacrimejar meus olhos aqui e lembrar de Galaxies, cara, que jogo bom. Battlefront 1, Battlefront 2, Revenge of the Sith, Republic Commando, Empire at War, Lego Star Wars The Complete Saga, Force Unleashed 1, The Clone Wars Republic Heroes, The Old Republic, The Force Unleashed 2, Kinect Star Wars... Aí, ó, falou, pronto, falou o nome. Star Wars Pinball e Star Wars Battlefront 2015. Nossa, tem vários jogos aqui, né? E se bobear, não é nem a metade de todos os jogos de Star Wars que existem. Tem vários jogos de mobile que a gente nem falou aqui, né? Você chegou a jogar alguma coisa de mobile? Nada. Eu olhava lá, eu colocava Star Wars na Google Play, só via decepção, então não. É, eu nunca gostei também muita coisa de celular, não, de mobile, não. Tentei jogar o Knights of the Old Republic no iPad, mas não rolou muito, não. Conheceu o Knights of the Old Republic? Não, eu vi gente falando dele no Twitter, o quê? Umas duas semanas, aí eu fui pesquisar e o jogo pareceu legal pra caralho, assim, sabe? Tá na minha lista pra jogar. Eu tenho ele no Steam, mas é um jogo muito envelhecido, muito datado, não consigo. A minha pergunta é, qual desses aí é o melhor jogo da história de todos os tempos, de todos os séculos vivos por seres humanos? Kinect Star Wars. Qual o melhor? Acho que eu tô meio bêbado aqui. Acho que alguém ingeriu um pouco de suco de cevada na minha veia aqui. Vamos lá, vamos repetir aqui. Qual o melhor jogo de Star Wars de todos os tempos? Cara, eu fico entre Battlefront 2, o jogo do episódio 3, o Lego Star Wars, The Complete Saga, sim, Lego Star Wars, e o The Force Unleashed 1. Tem que escolher um. Vamos lá, desses quatro aqui. Ah, velho, Battlefront 2, não tem como não. Battlefront 2 é o melhor jogo. Pra mim é o melhor, sem dúvida. É, Battlefront 2 é um jogo muito bom, mas não sei se eu acho ele melhor do que Republic Commando. Tudo bem que Battlefront 2 eu joguei por muito mais tempo que o Republic Commando, até porque ele tem o multiplayer e o... É, são experiências diferentes. Republic Commando não tem e tal, mas assim, o melhor jogo não tem como não ser Star Wars The Force Unleashed 1 de 2008. Que jogo sensacional. Que jogo sensacional. Não tenho o que falar além disso. É um amor platônico que eu tenho com esse jogo. E o pior jogo de Star Wars, na sua opinião, que você já chegou a jogar aí? É meio óbvio, né? Kinect Star Wars. Não dá, cara. Não dá pra competir, não, velho. Sabe que é uma pergunta muito complicada pra mim. Talvez o Super Star Wars seja o pior jogo pra mim de Star Wars. Porque ele é um jogo muito antigo pra mim. Ele foi feito de uma forma que eu não consigo jogar direito, porque é um jogo muito difícil. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, ah, Bessa, você só joga as coisas no modo easy, como o Zangado. Jogo muita coisa no modo easy, porque pra mim jogo é mais um... Vamos pela história, vamos nos divertir, exatamente, do que um desafio. Tenho muitos amigos que veem jogos como desafios, né? Como coisas pra você exercitar o seu cérebro de uma maneira diferente do que trabalho, vida e rotina. Mas eu não, cara, eu vejo jogos como uma diversão. Existem jogos que eu jogo no difícil, no normal, no fácil, né? Assim, Super Star Wars pra mim, não que ele seja um jogo ruim, ele só é um jogo que eu não consigo me divertir. Você não jogou, né, o Kinect Star Wars, né? Não, não joguei. Tá explicado. Como eu disse, eu comprei isso, mas eu nunca cheguei a colocar o disco no meu Xbox. Eu tive Xbox por 6 meses. Sorte sua. Eu nunca cheguei a jogar porque eu não tinha espaço. Se eu tivesse espaço, eu também seria um daqueles que estão aí tristes até hoje, né? Você, provavelmente, você vai no banheiro, né, e deixa o chuveiro ligado e fica sentado lá pensando na vida depois de relembrar das suas... E aí começa a passar as memórias na cabeça de eu fazendo os force push, tentando, né, defender os tiros com o sabre de luz e não indo. Você não comprou o Star Wars Battlefront de 2015, então? E o Battlefront 2 aí, depois de todas essas novas informações que nós recebemos na Star Wars Celebration? Espero que a gente não tenha nenhuma informação nova até o lançamento desse podcast. Mas tudo aquilo que foi divulgado na Star Wars Celebration aí, há 2 semanas atrás, o que você achou? Então, eu espero que esse jogo seja o... igual o primeiro, só que com gráfico melhor. Porque o primeiro, ele já é muito bom. O primeiro não, no caso, né, os Battlefront 2. O antigo Battlefront 2. Tá, agora eu entendi. Que seja aquele jogo com gráfico melhor. Isso me faria comprar o jogo. Uma campanha, tela dividida, eu não sei se tem no de 2015, né? Que seja isso, é isso que eu quero. O de 2015 ele tem lá um modo offline, não é um modo campanha, é um modo offline lá bem básico. Ele tem tela dividida também. Para consoles, para PC não tem. E eu acho viadagem isso, mas né? O Battlefront 2 vai ser a mesma coisa. Não vai ter modo tela dividida para PC. Pelo menos são essas informações que eu tenho aqui. A desenvolvedora é a DICE, né? É. Será que a EA arriscaria fazer o mesmo que fez com Titanfall 2? As DLCs tudo de graça? Seria ótimo isso. Eu sei que eles já anunciaram que, né, talvez não tenha Season Pass agora, né? Mas depois... Season Pass... é uma coisa, né? Agora, eles não venderem mapas separados já é outro papo, né? Agora, bom, vamos ver, né? A gente não tem muita informação do que eles vão fazer. Vamos ver, vamos ver. Bom, faça aí o seu jabá. Tem um canal no YouTube onde eu faço análise de vários joguinhos e o link está... Cara, quando é podcast, fala link tá no post, link tá onde? Podcast, link no post. Link no post? Link tá no post... E no canal do YouTube, o link tá na descrição. E eu também tenho o meu site, onde eu publico meus podcasts lá. E, né, a data onde isso aqui saiu já tá no ar. Pelo menos o primeiro podcast. Ou quem sabe tem outros. Talvez o Bessa participe de algum que tenha lá. É, talvez, sei lá. É isso aí, o site tá aí e o canal do YouTube tá aí. Bom, gente... já sabe, né? Deixa aí os comentários. Se vocês jogaram alguns desses jogos aí, ou outros que tenham saído de 2008 até hoje, não sei se tem outros jogos aí. Se você jogou algum jogo mobile de Star Wars, responda aí nos comentários. Falem aí o que vocês acham sobre os próximos jogos de Star Wars também. Tem bastante coisa saindo aí, né? Pra sair, melhor dizendo. Vamos levar a discussão desse podcast, desse vídeo aí pros comentários. Exatamente. Ó, falou até melhor do que eu. Então é isso. Valeu, falou. Tchau, tchau. E até a próxima.